Papa Ten, clear that bus come on. 5, 1, 8, 7, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 7. Salvador, 645 estabilizado, X-Ray 10. Bruno, 645, boa tarde. Tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso 10, vento 1, 00 graus, 99, ajuste 1012. X-Ray 2, está embaixo travado, tem livre pouso 10, vou no 645. Para 6143. Estabilizado, revolta 3894. 3894, completa sinal torre 1895, uma pouso. Boa. 69 para o ataque. 187 a bordo, 3 horas e 44, autonomia, altas antenas. 1989, autorizado o táxi, parte 1, defende, ponto 0, ataque da parte 1 na Índia, ponto aérea da 10, torre 1095, ajuste 1012, gol 1869, obrigado, boa tarde. Tá. Vai passar o dia de abaixar pra lá. Pista 3894, aguarda a pista livre, o ajuste 1092. Tá, 3894. Primeira direita, palma 21, 1. 21, direita, agora no 645. Autorizado, eletro, 6143. Autorizado, 6143, está certo. Autorizado, eletro, está certo. Tá, 3894, cheque o trem, livre pouso 10, vento 1,00 graus, meia dúzia de nós. Ok, trem baixo, travado, checado, pouso autorizado, pista 1-0, tá, 3894. Localizador, campo, ah, sim, estou chegando, É 143, torre 1895, bom pouso. 1895, boa, né? A Tango fica bem com o seu, desce para 2000, ajuste na 092, autorizado a final do procedimento, reporte dado. 2000, autorizado o procedimento, aceitará a responsabilidade. 43, boa tarde, continua a aproximação número 2 para pouso, ajuste na 092. Vou na 092, vai dar. 361, não passa. Salvador, bolo 645. Agora 645. Estamos esperando a mente para ataque da 3567. Agora 645. Negativo 219. 1211. Dois Salvador, boa tarde, boa noite, Bernardo, pode sair da 0, desloco, traço para trás. Quente, bateu quanto espera, 869? 7, 269, bateu. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 645. Sim, senhor, 645, você foi o Juliette. Bem, 645. Não teria condição da gente passar, ok, aguardando o gol 645. Também que eu tenho 1895, uma bolsa. 1895, tá. O Whisky que é bem que hotel prossegue para pouso no zero? Afirmativo, você vai dar. Gente. É 6143, solo aos 34, primeira direita, solo 121, última 1. Direita, solo 21, né? 6143. Claro, taxa 6201, nós estamos com 145 a bordo, com 3 horas e 40, alterando Campinas. Rodrigo, são vistos a bordo? 145. Sim, autorizado o taxa em um dia, quando para o 02, 1, 1, 8, 9, 5, 6, 0, 1, 2. Destaque, passa a 2, 8, 9, 5, 4, 3. 645, gratidão, instrução 02. São 3894, segue o Flang, das 11 vezes, Juliette, está na posição 0371. Ok, Juliette 03, está 3894. Salve, Salvador, Juliette, não está 3, boa. 143, boa tarde, estou trazendo o táxi Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, reportando o táxi Juliette, 143. Juliette 03, reportando o táxi Alfa, reportando o táxi Juliette. 1869, está visual com o Charlie 650 na final da 10? Afirmativo, está visual. A passagem do mesmo ali mantém cabeceira no zero? É, que após a passagem o tráfego ali mantém no zero, vou esperar. Ok, sai. Autorizado, táxi até o Flamengo 06, da 357. Então, 3567, autorizado que seguiu o táxi via pátio 1, em dia, com espera no 0-1-1-8-9-5, registra 0-1-2. Táxi autorizado via pátio, em dia, no ponto 0-1-0-1-2-9-5-3-5-7-0-1-2-9-5. Quebec Hotel, sala 38, confirma o pátio? Pátio da Aerostá. Sim, libera a primeira direita, sala 211. Primeira direita, libera 211. Eita, puta, né? Eita, 1. Tem um ponto de atalho, tá passando aí, Quebec Hotel, de troca. Quebec Hotel, boa tarde, localizado no táxi via Tatuí Alfa, GF, contornal Pationa, Lima, mais Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento da pistola 735. Alfa de Quebec, contorno Pátio, Lima, mais na Quebec, chama para o cruzamento. Chiné 6201, na linha mantenha no zero. Sim, mantenha no zero, na 201. Tem nível de voo 360, Cedarco. 360 na área, voo 1-1-8-0. 6201, está autorizada a decolagem da 1-0, vento 90 graus, 7-1. Decolagem 1-0, 6-0-1. Salvador, 3567, 1.0 pronto. 3567, boa tarde, ali, mantém 1-0. Salvador, ali, mantém 1-0, está 3567. Boa, azul 2591, no centro da Delta. E autorização para a Vitória. Está autorizado cruzar a 17, prossegue para Pata Aerostar, frequência livre estacionar. Obrigado, prossegue, frequência livre Aerostar, tudo bem? Na 6201, decolou 42, controle 119.8, boa viagem. Tudo bem, boa viagem. Vamos lá. 201, voo contato radar, sobe manter nível de voo 360, CDBL. 360, 0201. Noite 69, livre, direto leste. Direto leste, não é pra nada. Decolagem da 1-0, vento 1-3-0 graus, 9-9. Colagem autorizada, sistema 0-3-5-6-7. Boa tarde, sou autorizada a Caju, nível 2-3-0. Decolagem sistema 0, a curva à esquerda na saída do Cajão, a bota segue direto a Caju, conforme Augusto 677. Controle Salvador, opera 119, decimal 8. E o transporte 5416. Poderia, por gentileza, confirmar a saída? O Cajão, uma pode sair direto para Cajão. É do Dogson. Dogson 6201. O Cajão, Juliette, Alfa, Mike e Oscar, pode direto para Cajão. Poucas gemas, gente. Então, autorizado Aracaju, 230, após decolagem da 1-0, curva esquerda. Poucas gemas, após direto Aracaju pela Golf 677, controle 1198, transponde 5416, azul 2712. Nível de voo 050, chegada Mari. Contato radar, sobe manter nível 360, será? 360, na saída da 357. 69, chama o centro Recife, frequência 1288, secundária 260, por favor. Gente, centro Recife, 1288, até 260, boa noite, 69, obrigado. Centro 567, poderia ir lá na Pro de Arbor? 567, voo direto leste, pá. Direto leste, centro aí, 567. Chamelinha 201, eu chamo o centro, frequência 13325, secundário 251, bom voo. 3325251, boa tarde. 567, chama o centro Recife, frequência 288, secundário 260. Para o centro Recife, 288, 260, está 3567. Vamos ativar a alternativa. 4206, autorizado taxa Índia, ponte espera 02, ponto 18, 95, azul, 0, 92. Ativa 0, 92, taxa autorizado via Índia, ponte espera 18, 95, azul, 4201, abonete. Salvador, uma boa noite, azul 4206, ponte espera, dando 0, pronto. Azul 4206, boa noite, autorizado alinhar e decolar, dando 0, vento 120 graus, nosso máximo. Está autorizado alinhar e decolar, dando 0, azul 4206. Azul 2591 está pronto para pushback e acionamento. Taxista livre, chega para o táxi. Trabalhará para o táxi Azul 2591. Controle Salvador, Benete Azul 4206, decola na PUCA, passa meio peça. O 4206, contato radar, sobe e mantém nível de voo 350, feita a PUCA. Da PUCA, ascensão 350, sendo esse sonho azul 4206, obrigado. Série 2561, descida para 2000 pés, ajuste no 092, autorizado final procedimento, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 1012, reportará estabilizado, para a série 2561. 2712, na remota 5 para Pushback Man. Aguarde, tem uma aeronave da companhia que puxou na quadra Lima. Aguarde, a gente vai se autorizar aí o pushback. Puxa, ok? Azul 2591 está pronto para o táxi com POB de 69, autonomia 0430, alternando Montes Claros. Carativas? Montes Claros. Alô, Mike Kilo. Afirmo. Azul 2591 segue via em Alfa no Ponte Cardano 0219195, tem legal no 0121. Em Alfa, Ponte Cardano 0211895, Azul 2591, Beto, boa noite. São Salvador, Xamã 6259, Cadê? Se conta o Guarulhos, meu Deus. Gente, para Guarulhos, prepare Dael, linha da morte e vazar de copo. Aguardando Dael, 0259. Último 2, Ponte 3, está ali se estiver cheio por táxi. Pesado o pushback treinamento, azul 2792. Isso, runway 10, taxi runway 10. Cópia. 259, cópia. Guarulhos 360 autorizado, via Antas 10 tem conforme. Decolão 0, curva direita, Dael, Leda, Mote, vá à saída, 1198, controle, 5424, transponder. Na 629, 30 Guarulhos, 1360, rodada pela NMC, apresentou 90, cola da 10, direita, Dael, Leda, Mote, controle 1998, ou transponder 5424. Na 6259. Claro, já que tiver acionamento, 6259. Sobre 561, no tráfego do estado, ajuste no 02, continua a participação, chame quando baixado e travado do estando, 2561. A vista baixado e travado, processo 2561. Processo 2561, tem pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus com 10 nós. Livre pouso, processo 2561. Oi, Salvador, muito boa noite, é o azul 2591, está pronto no ponto de espera da 0. Boleto 2591, mantém o ponto de espera. Uma 7 Guarulhos autorizado, 320 livre, via Ampers 10 segue conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Mótica. 1198 controle, 5427 transponder. Autorizado Guarulhos, nível 320, autorizando 10, após conforme a rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita. Pessoal, saída da El, Lita, Mótiva. 198 controle, 5427 transponder, 3297. Correndo, chama o pushback, acionamento. Entendi. Paulo Salvador, muito boa tarde, eu vou 1645, autorização, tráfego, Vitória. 645, Vitória, 360 autorizado, via UPUSC 50. Decolada, pistola 0, primeira curva direita. Saída da El, Lita, Bidev. 1198 controle. Acione 5431 no transporte. Para Vitória, nível Alfa 360, Opera 150. Reforma da pista 10, à direita, Natal, letra P10. 1098 controle, 5431 na transcória. Vou 1645. Correndo, chega para o tiver acionamento. Amanhã. Salvador, o azul 2712 para o táxi com 72 a bordo, 1h50, alterna Salvador. Ok, é da 1012 Mongol. Indy Alpha, ponto 0 da 1-0, torre 1895, azul 2712. Circuito do Caramão? Guardião 09, se encontra no circuito. Guardião 09, gente. Salvador, boa noite. O azul 2591. 2591, boa noite. Top 140, eu vou a Coral. 2591, alternativo 140, pode voar a Coral, tá presente? Boa. Beto Coral, obrigado. Decolando ao 09, chama agora o controle de Salvador em 1 no 9.8, bom voo. 19.8, obrigado, até mais. Baixa. Controle Salvador, 1-2, azul 2712. 2712, boa sobre 230, sai da PUC. Atenção 230, na PUC, azul 2712. em frequência livre. Estacionamento está 3897. O símbolo está livre junto com o táxi, 3897. Autorizado, está 3897. 3897, modifique o nível para 300. É, mas tu, a gente aceita o 320. Gente, que usou uma mensagem de modificação para 300. O senhor prefere o 300 ou 32? O 320. Mexe e agora distante. Interceptar é, o procedimento final da 10 para 2000, a do 2715. Próximo do Salvador, está passando Romeu São Roque, centro para Marcelo Delta. Já deu autorização para a vitória da Conquista, já recusar. Para Vitória da Conquista, prepare a subida Árvore Elefa após direto e agora de minuto 4, confirme faixa de 50 pista de engenharia do mar. Vitória 7, no toque da mata, contra 7 de cima, Romeu São Roque, que vai para a Árvore Elefa. Mata no 7, transporte de enfermo ciente, tem livre acionamento, voz de fora, qual que é o Romeu São Roque? Livre para o fora, tá, tá, tá, tá, escuta? Você escuta. 320 autorizado, 320 autorizado. 320 autorizado, tá, 3897. Romeu tem um Golf, Vitória da Conquista, pronto, cópia? Pronto, cópia. Salvador Conquista, 080 nível, via rápido plano, decola 17, curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1198 controle, 5436 transponder. 0080, Vitória da Conquista, decolagem da 17 com curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 7198, transporte 5436, Romeu Conquista. Certo, confia pra mim, deixa a bordo? Passa agora 4 a bordo, 4 da bata, para a ferramenta, Romeu Conquista. Enche o estacionamento para táxi, chega a torre em 1895, faixa da bata, confirma? 645, está com 142 a bordo, alterna Campinas com 3:35. O 645 segue via IG Alfa, no ponto esperador 10, Correio 1, o 1895, que é legal no 02. IG Alfa, 895, obrigado. Polo Salvador Oceaner, 6259, por cheque, acionamento na meia dúzia. Meia dúzia está livre, chega pro táxi. Táxi, 6259. Corre Salvador, o azul 2715, boa noite, estabilizado. Localizador 10. O rancho 2715, tráfego avistado, ajuste no 012. Chame quando no externo, ponto embaixo travado 2715. Chamaremos no externo, trem de pouso baixado travado, azul 2715. Chama intercessão, Romeu Tango Golfo. O TAM 3897 estacionado com 215 a borda, 4 horas de autonomia, alterado Galeão. Deixa eu manter um ponto de escolha no 0 já. Mantenho, 1845. Índia Alfa, no ponto de espera 1895, 1012 ajustado, 3897. Obrigado, boa semana. Linha mantém pista 17, aguarde para decolagem, o Milton Golf, chame próximo. A linha mantém pista no zero. A linha mantém, vou no 645. Então vamos para o lado próximo, na parte. Meu Tango Golf, já tenta a turbulência do ATR da Trip que acabou de cruzar o eixo da pista no 7. Autorizado a decolar da pista no 7, vento de 1,20 graus com 0,9 nós. Para a ponte de circulação, o número de operação é o 7, com imposição direita, assume solo, frequência 121, decimal 1. 1895, CNH 1012. Gente, CNH 62, 59, táxi de via Juliette Alves. Azul 27 no 5, a Torre Salvador. 27 no 5, a Torre Salvador. Salva Tango Romeu, Tango Golf, decolado aos 24, chama agora o controle 199, decimal 8, bom novo. Controle 1 no 9, decimal 8, bom. Holding point 2010. Maintaining holding short to runway 10, 3897. 3897, negative, holding short. Maintain holding point 2010. Now line up in runway 2010. Maintaining holding point 3897. 3897, now line up and wait. Line up and wait 3897.